abrir então a nossa segunda edição. Vamos abrir então a nossa segunda edição. Tem muitos rappers, sabe? Tem gente boa, mas que não sabe ainda. A gente quer o hip hop.